Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, que é mais do que especial, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Assim você vai receber o nosso podcast assim que ele for publicado. Então não dá mole e vem com a gente. E para a nossa quinta edição do podcast MMA Ganhador, nós preparamos um programa especial com dois convidados que vão entrar em ação no evento. Como de costume, um dos nossos convidados vai entrar em ação dentro do octógono, enquanto o outro vai dar show fora dele. E o primeiro convidado, ele que é carioca de Nova Friburgo, ex-campeão do WSOF e considerado um dos melhores, se não o melhor peso galo em atividade no mundo das lutas, que fará sua aguardada estreia no UFC neste sábado contra Rafael Assunção. Seja bem-vindo, Marlon Moraes. Primeiramente, pô, boa tarde, quase início aí de noite. É, pô, um prazer estar aqui com vocês, cara. Pô, conversei até com o Luca aqui e eu nem gosto muito de fazer muita entrevista, não, mas isso é importante e principalmente com, pô, os caras legais que nem vocês. Maior prazer, eu vou estar aqui, tipo, pra gente bater um papo maneiro e tirar dúvida aí, cara. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, é semana de luta, né? Fight Week, tudo preparado pra essa luta de sábado. Eu tô aí pra luta finalzinha quanto peso. Graças a Deus tá tudo certo e é só ajustar o final aí e no sábado ir pra guerra. Maravilha. O nosso segundo convidado é o Adriano Albuquerque, repórter do combate.com. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Coutinho. Um abraço aí pra todos os ouvintes e todo o pessoal que acessa o Ganhador. Estamos aí, vamos falar desse UFC Rio, do UFC Fight Night do último domingo. Tamo junto. Então vamos lá, Marlon, como você bem falou, né, você acabou de chegar no Rio de Janeiro, você é de Nova Friburgo, então já tá acostumado com o clima, não tem essa coisa de se ambientar, apesar de estar morando nos Estados Unidos agora, mas eu queria saber como é que foi para você voltar ao Rio de Janeiro, mas agora nessa missão de lutar no UFC, que foi algo que durante muito tempo os fãs esperaram, os fãs aguardaram e você também. Você gosta de dizer que aconteceu na hora certa, né? A gente já teve a oportunidade de conversar. Você diz que aconteceu na hora certa esse acerto com o UFC. De alguma forma isso diminuiu o nervosismo? Como é que você tá se sentindo perto dessa estreia? Ah, cara, maneiro demais, cara. Voltar aqui pro Brasil e voltar lutando no Rio, pô. Eu tô aqui na Barra da Tijuca, pô, vendo o mar. Essa energia da galera, tá vendo a galera andando, brasileiros, pessoal falando português. Pô, isso é muito bom, cara. Faz eu me sentir muito à vontade e me sentir realmente em casa. Eu tô revivendo um momento que eu vivi durante um bom tempo. Um garoto que saía de Friburgo e vinha pro Rio pra lutar. Eu tô mais ou menos assim, cara. Parece que eu vou vir lá de Friburgo ontem, que eu cheguei aqui e já vou estar lutando, cara. Tô me sentindo muito bem e preparado pra vitória. E o Marlon, você já vai começar logo sua primeira luta no UFC, logo contra um top 3 da divisão. Como é que você reage em relação a isso? Isso te dá que tipo de ideia? É no sentido de que você percebe que a organização já tá te colocando ali num patamar grande de que uma vitória você já chega nas cabeças? Ou é o tipo de desafio que você esperava? Mais ou menos assim. Vamos jogar uma bomba em cima desse cara e vamos ver qual vai ser a reação dele. É, vamos ver se essa bomba vai explodir na mão dele ou se ele vai conseguir achar uma saída. E, cara, eu tô sendo desafiado, eu gosto muito disso. É, eu tô no esporte, na luta, e na luta você é desafiado. Eu fui desafiado a minha vida inteira, tenho 20 anos no esporte, na arte marcial, e, cara, eu tô me sentindo muito bem, e acho que eu lido muito bem com esse tipo de situação de desafio, é ir lá, matar ou morrer. Tô onde eu queria estar, tô muito tranquilo, acho que eu cheguei aqui, fiz por merecer, e vou mostrar pra todo mundo o quanto eu mereço sábado. Marlon, você fala disso, né, de você tá, quando você tá nessa situação contra a parede, de matar ou morrer, você sai bem, e acho que o começo dessa sua sequência impressionante de vitórias, né, foi numa situação assim, né, você chegou no World Series com um cartel um pouco irregular, mas desde lá você encaixou essa sequência de vitórias e se mostrou o peso galo mais temido aí do mundo fora do UFC. O que foi importante aí nessa guinada na sua carreira? O que aconteceu ali entre aquele ponto que você ainda estava começando e estava num cartel irregular para você entrar e encaixar essa sequência de vitórias impressionante que você está agora? Cara, na arte marcial, quando você começa no judô, você começa na faixa branca, quando você começa no jiu-jitsu também, e você vai evoluindo. Eu acho que a minha ascensão no Muay Thai, no kickboxing, foi muito rápida. Eu era um atleta, um dos melhores atletas do Brasil na minha categoria, inclusive venci um dos maiores torneios aqui. E quando eu comecei no MMA, eu tinha aquilo ali em mim, de lutador, de ir pra lá, vencer, finalizar, não tinha aquela estratégia do lutador de MMA. Hoje em dia, cara, eu acho que eu trabalhei, pô, já venho treinando há 7 anos MMA, então eu acho que eu me vejo um pouco mais tarimbado. Eu diria que eu sou um faixa azul, assim, durinho, de MMA, então eu acho que eu consegui equilibrar as artes marciais, e eu acho que hoje eu tenho um jogo de MMA muito mais sólido, e tô sendo apto a mesclar essa solidez do meu jogo com aquele lutador que eu sempre tive dentro de mim. Ô Marlon, você falou aí sobre sua evolução como lutador, mas o quanto também foi importante a sua ida para os Estados Unidos, né? A gente que acompanha a sua carreira sabe que você, Brasil, foi para os Estados Unidos, chegou a viver um tempo na Flórida, se não me engano, né? E hoje em dia você mora em Nova Jersey, é isso? Exatamente. O quanto isso foi importante para você? Porque a gente aqui do Brasil, o Adriano pode até me corrigir se eu estiver errado, mas a gente nota muitos lutadores que têm dificuldade de sair do país, de quebrar o laço, talvez, com a academia que começou nas artes marciais e tudo mais. E muitos lutadores não conseguem fazer esse movimento de ir para os Estados Unidos, buscar uma estrutura melhor. O quanto tem sido importante isso? Quanto foi o diferencial isso para você evoluir? Pô, pra mim foi fundamental, porque eu morava em Friburgo e tinha que ficar vindo ao Rio pra treinar. Na época, inclusive, eu treinava na Nova União. E era difícil, cara. Tinha que sair de Friburgo 6 horas da manhã, aí chegava em casa 11 horas da noite. E não tinha como vir todo dia. Eu vinha 2 vezes na semana e não tinha como trabalhar, porque os dias de trabalhar eu tinha que estar treinando. Então, eu dava aula uns dias, treinava. E, cara, era uma rotina muito louca. Não era uma rotina de um atleta profissional. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, mesmo dando aula, eu tive essa oportunidade de ter tudo num lugar, de usar a academia, de treinar, de ter os treinadores, de ter aquele objetivo de estar lutando, e foi só o começo, cara. Eu cheguei lá, eu tive essa oportunidade, e logo depois eu também tive a oportunidade de conhecer o Frank Edgar, o Mark Henry e o Ricardo Cachorrão, e conhecer o modo que eles trabalhavam com MMA em New Jersey, e eu, tanto eu quanto o Edson Barbosa, a gente começou a treinar com eles e gostar e fazer campings lá, e acabou que nos mudamos, cara, pra ficar lá em tempo integral e ter essa atenção aí que a gente tem deles de treinador, de trabalharem em cima das nossas qualidades, entendeu? Das nossas, inclusive os nossos defeitos, eles trabalham, porra, diretamente nisso. A gente tenta melhorar a cada dia, não só no boxe, no Muay Thai, no jiu-jitsu, no wrestling. Eu acho que a gente tem aprendido muito em todas as artes marciais lá, e tem funcionado nessas minhas últimas lutas, e eu, cara, tenho certeza que isso vai me levar muito longe ainda. É, quem vai estar desse timaço de treinadores e companheiros de equipe que você tem, Marlon? Quem vai estar no seu corner aqui no Rio? Cara, no meu corner vai estar o meu professor Anderson França, que foi quem eu comecei com 9 anos de idade. Ele tá sempre nos meus corners também, trabalha junto. A gente conseguiu colocá-lo no time lá, ele tá junto com a gente. O Mark Henry e o Ricardo Almeida. Mas o Frank vai vir aqui também, cara, pra luta. Ele já falou que vai estar aqui na arena. É importante saber que vai ter um companheiro de treino aqui. E tanto esses treinadores... O Ed veio também para apoiar essa sua estreia, e também se você puder falar um pouco aí da sua amizade com ele, né? Vocês dois de Nova Friburgo e foram treinar juntos nos Estados Unidos, como é que tem sido essa trajetória de vocês dois juntos por lá? Cara, eu e o Edson, a gente começou a treinar novinho, cara, juntos. Eu tinha 9, 10, ele tinha mais ou menos 12 anos, e a gente foi evoluindo, cara, na luta, e o Edson dava aquele passo mais alto, as pessoas viam ele, abria uma portinha, eu entrava. E acabou que foi assim, cara, até chegar nos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que ele vai estar torcendo lá, e a minha vitória vai ser a vitória dele também. Ô Marlon, você vai enfrentar, falando agora da sua luta, você vai enfrentar o Rafael Assunção. Qual a análise que você faz dele como adversário, né? A gente sabe que o Rafael, ele também gosta muito da trocação. Isso favorece, talvez, um confronto entre vocês dois, basicamente em pé. Como é que você enxerga esse confronto com ele? Cara, eu acho que vai ser uma luta muito dura, cara. O Rafael é um atleta experiente, que sabe vencer as lutas, ele já tá no UFC há muito tempo e tá habituado ali, mas, cara, eu tô trazendo o meu jogo, cara, eu vou com tudo. Se eu tiver que trocar em pé com ele, eu vou trocar em pé o tempo todo, e se a gente for pro chão, eu vou tentar finalizar, vou tentar impor meu jogo. Tô muito preparado, cara, pra 3 rounds bem intensos e eu tenho certeza que essa luta aí vai ser uma das melhores lutas da noite. E o que eu posso prometer pra vocês é que de mim não vai faltar garra, vontade, empenho, andar pra frente, buscar essa luta o tempo todo. E Marlon, você diria que ele é o adversário assim, mais duro que você já teve pela frente ou que tem pela frente nos últimos tempos? O adversário mais duro da minha carreira, cara. É a luta da minha carreira, é a luta da minha vida, é a minha primeira luta no UFC e é assim que eu tô encarando, cara. Marlon, quando a gente vê essa luta acontecendo, né, você, um top, um peso galo de altíssimo nível, já enfrentando um top 3, diante de uma categoria que, na teoria, né, vai ter aí Dillashaw contra Garbrandt na próxima disputa de cinturão, você tem essa noção de que uma vitória já te colocaria ali na posição desafiante? Cara, eu quero bagunçar a categoria, cara. Eu tô chegando preparado, pronto pra mexer com a cabeça do matchmaker lá e dar problema pra ele, cara. Ele vai ter problema e vamos ver o que ele vai fazer comigo aí. A gente tava vendo nas últimas lutas suas no World Series que parecia que eles já estavam, né, tendo que buscar lá no fundo do tacho pra achar alguém pra te enfrentar, porque você já tinha limpado a categoria deles. Minha pergunta era se em algum momento você chegou a ficar meio entediado, se sentir sem desafio ali dentro do World Series e ansioso pra dar esse próximo passo de ir pro UFC ou pra uma outra organização, talvez que tivesse um cara mais próximo, assim, de alto nível, que te trouxesse um desafio. Isso aconteceu contigo em algum momento? Pô, cara, eu não escondo de ninguém que meu sonho sempre foi estar no UFC. Então, eu fiz 11 lutas com o World Series. Então, antes de todas as minhas últimas 11 lutas, o meu pensamento era de que, caraca, pô, quero vencer, quero ir pro UFC. Então, eu não tinha muita ansiedade, mas eu tinha, assim, vontade de enfrentar os melhores e provar pra todo mundo que eu realmente merecia estar aqui, entendeu? Ô Marlon, desde a sua última luta no WSOF até o acerto com o UFC, você chegou a ficar alguns meses como free agent, certo? É, cara, mas a gente já tava tudo conversado com o UFC, já tava tudo certo. O UFC, inclusive antes da minha última luta, a gente já tinha conversado com o próprio UFC. Foi inclusive uma sugestão deles, entendeu? Essa luta, porque ia ser uma luta muito boa pra mim. Foi um papo bacana, bem aberto. Inclusive, eles me mostraram que realmente essa luta seria muito boa pra minha carreira e foi. E como é que tá o seu contrato com o UFC? De quantas lutas você acertou com a organização? Cara, eu tenho 6 lutas com o UFC. Pretendo fazer 6, depois mais 6 e mais 6. Vamos continuar lutando. Falando agora de vencibilidade, né? A sua última derrota, ela aconteceu há 5 anos e meio, né? Vai fazer 6 anos em novembro, se eu não me engano. Como é que você lida com isso? A gente já viu, recentemente teve o caso do José Aldo que perdeu a invencibilidade, quando o Barão perdeu também era algo muito falado. Como é que você lida com a invencibilidade? Você gosta de ver esse número cada vez somando mais para quem sabe um dia você chegar a um número como 10 anos ou enfim? É uma coisa que eu não me preocupo muito não, cara. Eu fui um atleta que acabei tendo algumas derrotas no início da minha carreira, então eu acho que as coisas começaram a funcionar legal pra mim quando eu esqueci isso, esqueci esse número, esqueci que o atleta não era um número, cara. Acaba que muita gente que vem pro UFC ou o atleta que tá começando, ele fica pensando, caraca, quero fazer um recorde, e isso te atrapalha, cara, na carreira. A minha cabeça mudou, cara, eu comecei a pensar em evoluir, em vencer as lutas, uma luta de cada vez, e as coisas foram acontecendo e eu nem sei, cara, quantas lutas, eu tô 14, 13 lutas aí, sem perder. E, cara, todo mundo pode perder um dia, mas uma coisa eu prometo pros fãs aí e pra todo mundo que acompanha MMA. Pô, cara, eu vou ser uma luta muito dura pra qualquer um dessa categoria. Com certeza, perdendo ou ganhando. E eu acho que hoje eu penso assim, entendeu? E, Marlon, você tem alguma superstição, cara? Alguma mania antes de ir pra luta, nessa semana de luta? Cara, não tenho, não. Acaba que a gente, depois que a gente começa a perder algumas lutas, tua própria cabeça te prepara pra isso aí, cara, que nada que você for fazer te vai influenciar na tua luta, cara. O principal coisa pra tu vencer uma luta é a preparação, você tem que estar preparado. Então, acho que tudo na minha vida, eu sou muito grato a Deus por ter acontecido assim. Eu acho que eu tava sendo mesmo lapidado para esse momento. Então, eu hoje me vejo bem, bem preparado, com a cabeça bem forte, e o meu foco principal sempre é a preparação. Eu acredito muito em preparação. Fala, a gente na semana passada viu, né, que o UFC 213 teria o Garbrandt contra o Dillashaw na disputa de cinturão dos Galas. A luta não vai mais acontecer, pelo menos não por enquanto, porque o Garbrandt se lesionou. Mas durante essa coisa da luta ser cancelada e tudo mais, surgiu um desafio do Dillashaw, o Demetrius Johnson, aquela coisa que caracteriza bem os novos tempos do UFC, essa coisa de pensar em super lutas, em possibilidades em categorias diferentes. Como é que você enxerga isso? Você já está preparado para lidar com esse tipo de coisa? Não é uma coisa exclusiva do UFC, né? A gente sabe que acontece em outros eventos também. Mas eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso. Você acha que é realmente uma tendência? Está preparado para lidar com isso? Enfim, você vendo essa questão do Dillashaw, acho que até facilitaria o seu caminho, né? Já que se ele fosse enfrentar o Johnson nos mosques, ele estaria saindo da divisão, enfim. Cara, eu acho que por ser o Dillashaw indo lutar com o Mighty Mouse faz sentido, cara, porque Demetrius Johnson tá com pouco desafio na categoria e o Dillashaw é um cara que já foi campeão da categoria de cima. Então acho que se for bom pro UFC, o UFC vai fazer acontecer. E pra mim, cara, eu sou um funcionário do UFC, eu vou fazer o que for bom pro evento, entendeu? Se tiver que fazer uma super luta ou não, vamos trabalhar, mas vamos focar nessa primeira aí, que essa primeira aí é a mais importante de todas. Se algum dia você for pensar em super luta, você acha que seria na categoria de baixo ou na de cima? Pô, não sei, cara, acho difícil pra mim chegar nessa categoria de baixo, eu já faço uma dieta um pouco difícil, cara, eu acho que eu, assim, nunca pensei em tentar ir na categoria de baixo, eu acho que seria um pouco demais pra mim. Eu queria saber como é que é pra você, você vai estar lutando no Rio, queria saber se já tem alguma coisa organizada, torcida organizada, porque a família é de Friburgo, se vai vir uma galera aí, o que você tá esperando em relação à torcida? Ah, tá vindo uma galera boa de Friburgo, não vem tanta gente, hoje em dia o país tá em crise, tá muito difícil, cara, todo mundo de Friburgo vai estar assistindo essa luta aí, seja pela televisão ou aqui no sábado, e mandando aquela energia que eles sempre mandam e que me faz muito mais forte lá dentro daquele octágono. Ô Coutinho, você que, né, que também no site do Ganhador fala muito de aposta, eu queria saber como é que estão as apostas aí nessa luta do Marlon, ele tá como favorito, ele tá como zebra, pagando quanto? Olha, Adriano, essa é uma ótima pergunta, só que você me pegou desprevenido, que eu vi esses números hoje, mas eu não estou com ele na mão. Mas enquanto eu vou falando aqui, eu vou pegando esses números pra gente ver. Queria pedir pro Marlon fazer a defesa dele, né? Marlon, por que a galera deve apostar em você nessa luta aí? Ah, cara, eu não sou muito fã de aposta não, mas eu acho que a galera deve apostar em mim porque, cara, eu sou um cara que treino muito e eu tô preparado pra essa oportunidade. Se alguém quiser apostar, se sinta à vontade, mas eu não sou muito fã de aposta, acho que tem outras coisas pra gente fazer, mas tô preparado. É, cara, eu vou falar pra pessoa apostar, é uma coisa um pouco complicada. Mas eu acho que, pra descontrair, a galera pode apostar em mim. Ó, só pra você saber, você tá pagando 52%. Quem apostar R$1 em você e você vencer, vai receber R$1,52 de volta. E o Assunção, se vencer você, ele vai pagar 155%, o que significa que você é um bom favorito, vamos dizer assim. Tá bonito, né? Tá bom, tá bom. Não entendo muito não, mas tá bom. Tá, significa que o pessoal espera que você vença essa luta, tá com alguma pressão aí. Eu também espero vencer. Então vamos lá, Marlon, pra gente falar sobre outros assuntos agora. A gente viu no fim de semana, a gente teve o UFC Fight Night direto de Estocolmo, na Suécia. A gente viu o Alexander Gustafsson vencer o Glover Teixeira no 5º round em uma luta espetacular. O Glover mostrou muito coração aí, foi muito bravo. Mas no 5º round, o Gustafsson, numa combinação que eu achei simplesmente extraordinária, conseguiu o nocaute. Começando pelo Adriano. Adriano, como é que você viu essa vitória do Gustafsson? Era meio esperado, né, Coutinho? Ele era o favorito aí na luta, o Gustafsson. Ele tem uma diferença aí de envergadura e altura boa, tem uma boa movimentação, e ele mostrou um boxe, né, muito alinhado, acertando bem as combinações ali por dentro da guarda do Glover. Achei que o Glover estava muito aberto para os uppers, tomou muito upper durante toda a luta, não conseguiu cortar a movimentação do Gustafsson, né? O Gustafsson, você vê que ele não estava nem circulando bem, ele simplesmente virava e saía correndo, né, para voltar para o meio do ringue, do cage, né, e não ficar pressionado contra a tela. Achei que o Glover podia ter usado mais chutes também, né, ele não chutou muito, quando chutou, tentou um chute em cima, em vez de tentar, de repente, minar as pernas do Gustafsson, que também podia ser um risco, né, ele chuta e toma uma em cima, mas era uma, de repente, uma boa tática para minar as pernas do Gustafsson e diminuir um pouco essa movimentação, fazer ele ficar parado mais ali na frente do Glover. Mas méritos do Gustafsson, acho que mérito maior do Gustafsson mesmo, que tem um boxe excelente e mostrou que tá em ótima forma. Verdade. Agora, Marlon, o Gustafsson é o primeiro colocado no ranking, né, ele acabou de vencer o Glover, que era o segundo, deve cair um pouquinho, mas era o segundo colocado. E agora a gente pensando no futuro, você acha que o Gustafsson merece ser o próximo desafiante ao cinturão? Porque a gente também sabe que tem o Jimmy Manua, que já entrou ali um pouco na discussão, só que o Jimmy Manua é o terceiro colocado. E vem de vitórias aí, a última vitória do Manua foi contra o Corey Anderson, que é o sexto colocado no ranking. Você acha que o Gustafsson é de fato, você acha que ele garantiu ali a posição desafiante contra o Cormier ou o John Jones, que vão se enfrentar em julho? Cara, eu acho que o Gustafsson já lutou com o Manua, ganhou de uma forma, acho que até dominante, acho que quem merece é o Gustafsson, na minha opinião. Porque ele tem a história com os dois, né, ele já enfrentou o Cormier e o Jones também, fez uma luta espetacular contra qualquer um dos dois, e pode ser bom até pro UFC promover uma revanche entre eles, né? É, cara, acho que sim, cara, vamos ver, eu acho difícil a gente dar opinião assim, mas eu acho que o Gustafsson merece a chance. Agora, falando do UFC Rio, primeiro eu queria saber de você, a gente sabe que muito lutador, apesar de, obviamente, trabalhar com isso, tem muito lutador que chega na arena, faz o seu trabalho e vai pra casa. Eu queria saber de vocês, você gosta de assistir outras lutas quando você se apresenta no evento? Ou, se tratando desse UFC Rio, você vai voltar suas atenções a alguma luta em especial, vai querer assistir? Cara, é difícil assistir ali depois que a gente fica na adrenalina, mas tenho certeza que as lutas finais eu vou estar por ali, pela arena, e vou assistir com certeza, cara. Tô confiante que o José Aldo vai deixar esse cinturão aí no Brasil e vou estar torcendo como nunca para os brasileiros saírem vitoriosos. Tá certo. E agora, pra gente ir finalizando, a gente vai falar sobre as três lutas principais. Eu queria o palpite de cada um sobre elas. Primeiro, começando pela luta do Vitor Belfort, que vai enfrentar o Nate Marquardt. A luta de despedida do Vitor, né, do UFC. Adriano, o que você acha que dá pra esperar dessa luta? A última luta do Vitor pelo UFC. Não necessariamente ele vai se aposentar, né, segundo as últimas informações que a gente tem ouvido. Mas o que você acha desse casamento, dessa luta, e o que esperar dessa luta? É um bom casamento, né, especialmente pro Vitor, né? O Vitor tava pegando só garotão, agora tá pegando um cara mais próximo ali da idade dele, e um cara também que, coincidentemente, também, né, participou daquela era do TRT, né, também fez tratamento de TRT uma época. É um cara que aceita a trocação, gosta de trocar, também é um nocauteador, mas acredito que não com as mesmas mãos que o Vitor, né, não com a mesma precisão do Vitor. O Vitor parece que foi pra TriStar, né, pra academia do Jorge Sampierre, pra fazer esse camp. Então, né, vamos ver o que ele trouxe aí de conhecimento. Acredito que em casa, com a torcida por trás e tal, acho que o Vitor Belfort pode encerrar a passagem dele no UFC com uma boa vitória. Eu concordo com você, eu também tô achando que o Vitor pode conseguir essa vitória, e eu acho que o Nate é exatamente o número certo, né, porque ele hoje em dia não é mais um rival tão ameaçador, mas também tá longe de ser um cachorro morto. Acho que ele pode dar uma última luta digna ao Vitor. O que você acha dessa luta, Marlon? Assim, as três últimas lutas, né, a minha opinião é que a Claudinha vai vencer, o Vitor vai vencer e que o José Aldo vai vencer. Tô torcendo por eles e eu não sou muito de apostar, como falei pra vocês antes, mas por eu torcer por eles, eu vou estar aí apostando que eles vão sair os três vencedores, e todas as três lutas são três lutas muito duras, e espero que o Brasil consiga ir 3-0 nessas três lutas. Tá certo, Marlon já foi na velocidade aí, já emplacou logo, já mandou o palpite das três lutas. Ele é um lutador conhecido pela velocidade, né, golpes velozes, golpes rápidos, já mandou também também na entrevista também é rápido. Exatamente. Piscou, já foi lá, deu seu recado. Marlon, queria te agradecer muitíssimo. Eu sei que essa semana é um pouco complicada pra você, que você tá aí nos preparativos finais pra essa estreia tão importante. Muitíssimo obrigado pelo tempo que você dedicou pra participar do nosso podcast. E muito boa sorte aí nessa reta final. Nos veremos mais vezes, né? Já que essa semana a gente tem Media Day, vai ter pesagem, a gente vai se encontrar ainda essa semana. Obrigado pela participação, Marlon. Valeu, obrigado aí pelo espaço e vamos com tudo, cara. Tô preparado e sábado acho que todas as pessoas que estiverem lá dentro daquele ginásio, mídia, torcida, lutadores, vai ser uma luta muito maneira e eu, pô, prometo a vocês que vontade não vai faltar. Adriano, agora falando da co-luta principal do evento, a gente vai ter aí a Claudinha Gadelha contra a Carolina Kowalkiewicz. Falei certo? Acho que sim, acho que falou certinho. Então, elas vão se enfrentar, é o duelo clássico aí entre a primeira colocada no ranking, que é a Claudinha, contra a Carolina, que é a segunda colocada. É parecido com o confronto entre Glover e Gustafsson, né? São os tops da categoria se enfrentando. A categoria que a gente tem a Joana Jędrzejczyk como atual campeã. O que você espera dessa luta? Eu acho que a Claudinha, já que você falou até nas apostas, eu achei interessante. A Claudinha é grande favorita pra essa luta. Ela tá muito bem cotada pra vencer essa luta. E eu concordo, eu não sei se eu trataria ela como grande favorita. Eu acho que ela é favorita. Ponto. Porque eu acho que a Carolina também, ela é uma lutadora muito dura. A apresentação que ela teve contra a Joana não foi tão brilhante, mas ela chegou a dar uns sustos ali. Eu acho que ela vai fazer uma dura com a Claudinha. Eu acho que a Claudinha vence. Mas também não vai ser fácil, não. Eu acho que vai ser aquela decisão apertada. Como é que você vê essa luta? Olha, eu tô meio na dúvida quanto a essa luta, porque acho que é a segunda vez só que a gente vai ver a Claudinha desde que ela deixou a Nova União, né? E ela tem falado algumas coisas boas, algumas coisas certas, né? Sobre o lance de que agora ela tá construindo mais o corpo pra ela pra luta e não se destruindo, né? Então eu tô esperando que ela chegue em grande forma, né? Mas eu não sei o quanto de estrategicamente ela vai estar, né? Porque ela na Nova União ela tava com um gênio estratégico que é o Dedé. E eu não sei quem são os caras, não conheço direito os caras que estão no camp dela, né, no corner dela dessa vez. Acredito que pelas ferramentas ela tenha mais ferramentas que a Carolina possa levar no wrestling e no jiu-jitsu a luta, né, encurtar a distância e neutralizar as principais armas da Carolina, mas né, fico ainda um pouco inseguro quanto a estratégia que ela vai empregar, quanto ao que os treinadores podem dizer para ela se esse plano não der certo, né? Então eu vou de Claudinha, mas numa aposta meio cautelosa. Mas Adriano, deixa eu te perguntar, essa luta é interessante porque quando a gente vê o primeiro e o segundo colocado se enfrentando no ranking, a gente obviamente espera que o vencedor vá disputar o cinturão, mas a Joana, as últimas duas lutas da Joana foram vitórias contra a Claudinha e contra a Carolina. Existe alguma chance da vencedora dessa luta ter outra oportunidade contra a Joana? O que dá pra gente projetar em relação ao futuro dessa categoria? Olha, chance sempre existe, né, Coutinho? Ainda mais eu sempre gosto de uma brincadeira que o Arthur Mariano falava, que era a cabeça do Dana White é que nem bumbum de bebê, né? Ninguém sabe o que sai daí. Caixinha de surpresa. Então, tipo, a gente não sabe o que pode acontecer, sempre pode acontecer, mas acho que tá bem claro que, na verdade, o desafiante número um do momento é a Rose Namajunas, né, que venceu a Michelle Waterson de forma muito convincente, ganhou também da Paige VanZant algum tempo atrás, ou seja, ela vem com um bom momento, né? E é uma garota que também dá para vender a rivalidade. Acho que é a Carolina, essa é, se não me engano, a primeira luta dela desde que enfrentou a Joana, e a Claudinha a segunda luta, né? Então acho que nenhuma delas ainda criou esse momento, né, essa sequência para dizer que ó, posso lutar pelo cinturão novamente. A Claudinha foi a luta mais dura da Joana e a Carolina talvez tenha sido a segunda luta mais dura. cultura, né? Então, até dá para fazer alguma coisa, mas, assim, também para Claudinha, eu não sei se era legal ela enfrentar já a Joana de novo, já fazer a trilogia, sim, né? Porque corre o risco de pô, perder, e aí que ela vai ficar, né, numa situação como, por exemplo, o Benavides, né? Que não recebe outra oportunidade contra o Dimitrios. Eu acho que agora tá bem claro que é a Rose na Junas, a não ser que uma lesão muito séria aconteça e eles precisem da Joana mais cedo, né? Porque aí talvez a Claudinha e a Carolina encontrem um lugar aí. Mas é, acho que qualquer uma que vença agora vai precisar de mais uma luta, pelo menos, para criar esse momento e voltar a disputar o cinturão. Perfeito. Agora, Adriano, luta principal, unificação dos cinturões da categoria dos penas entre José Aldo, campeão absoluto, e Max Holloway, campeão interino. Antes que a gente fale e analise um pouco essa disputa de cinturão, eu queria que você comentasse. Você teve algumas semanas no Havaí, né? Pôde acompanhar de perto e entender um pouco mais das raízes do Max Holloway, né? Conta um pouco dessa experiência que você provavelmente em breve vai contar aí no combate.com. Sim, então, eu tive na semana passada no Havaí. A gente foi para a ilha de onde o Holloway vem, né, que é o Oahu. A gente esteve lá, conversamos com o treinador dele, Ryan Lezares. Eu também já tinha batido um papo com o Holloway quando ele esteve aqui para a promoção, né, luta dele contra o José Aldo. Ele é um cara super simpático, super humilde, né, e que vem de uma cidade lá chamada Waianae, que é a cidade mais pobre ali da ilha de Oahu, né? De onde vêm os trabalhadores, né? Os obreiros, enfim. E a gente até passou por lá, realmente uma cidade que destoa, né, do resto do Havaí, né? Que você vê umas casas mais humildes, a galera mais humilde, mas assim, também não chega a ser como nosso gueto, né? Como as nossas favelas, nosso subúrbio. Ainda tem você vê que parece ter um nível mais alto, assim. E também a gente viu que lá o pessoal é muito brigador, tem muito orgulho, né, da ilha, assim, muito orgulho do que é deles e de defender o que é deles, né? O pessoal é bastante localista, né, tem localista, muito orgulho. E o Holloway, você vê que ele tem um pouco disso, né? A gente vai estar falando disso aí durante a semana. Ele tem um pouco desse orgulho, né, da ilha, e é isso que acho que é o ponto mais forte dele, um cara que dificilmente vai bater, vai desistir e que vai dar trabalho pro José Aldo sábado. O Adriano, não sei se você concorda comigo, mas o que tem me chamado muito a atenção, eu tive essa impressão um pouco esfriada com a vinda do Holloway pro Rio. Eu esperava um pouco mais dele no sentido promocional, de rivalidade até com o Aldo e tal. Eu achei que quando ele veio pro Rio, ele veio muito tranquilo, num tom assim muito mais frio do que ele tem usado nas promoções do UFC. E eu digo isso porque eu assisti um dos vídeos promocionais do UFC, se eu não me engano foi o Countdown. Me impressionou muito a confiança do Holloway, o tom que ele fala, a certeza que ele tem do quanto tempo ele tá esperando enfrentar o Aldo, os argumentos que ele usa para dizer que ele é o melhor lutador do mundo, a sequência dele. Enfim, ele me passou uma confiança muito grande. E a gente sabe que o Aldo, apesar de mais experiente e tudo mais, mas eu acho que nesse quesito confiança o Holloway me chamou muito a atenção. Principalmente porque ele tá invicto, né, a 10 lutas no UFC, um caso raríssimo. Mas a confiança dele tem me chamado muita atenção. Qual que você acha, na sua opinião, que é a maior arma do Holloway contra o Aldo? Olha, complicado isso. Eu acho que a maior arma dele é isso mesmo, né? A confiança e a diferença da altura dele e o kickboxing apurado dele, né? Ele tem realmente... Ele pressiona bastante, ele tem bons golpes, ele tem um background em kickboxing, né? Na verdade, acho que foi como ele começou a lutar, foi através do kickboxing. Então ele tem muita confiança na trocação dele. Agora, isso contra o José Aldo, você tem que ser muito bom mesmo nisso, porque o José Aldo tem uma leitura excelente, né? Com exceção daquela luta contra o McGregor, que ele realmente parece ter sido um lapso nele, que ele atacou de qualquer forma. Ele geralmente estuda bem e gosta de lutadores que vêm para cima dele, né? Ele tem uma boa esquiva, tem uma boa técnica de resposta, né? De defesa, de movimentação. E como a gente viu, ele tem uma envergadura maior do que a do Holloway. Apesar do Holloway ser mais alto, ele tem envergadura maior do que a dele. Enfim, vamos ver como isso vai se desenrolar. Acho que acaba as forças do Holloway acabam entrando bem nas forças do Zé Aldo também. E achei curioso você falar disso, né, da provocação, de que ele estava sendo muito provocativo. Eu acho que ele estava sendo provocativo assim, bastante para conseguir a luta, né? Mas ele é um cara muito simpático, muito gente boa, humilde, e acho que ele estava levando muito ele leva muito a sério assim, a mentalidade do havaiano mesmo. Que você dá respeito, entendeu? Você recebe com respeito e você dá respeito. Se você não recebe respeito, não dá respeito, aí vai dar problema, entendeu? Que é uma mentalidade muito próxima do brasileiro, né? A gente também, se você respeitar, a gente vai ser o povo mais receptivo do mundo. Agora, se vier com desrespeito, vai dar problema, né? Vai dar briga. E ele é meio assim, acho que ele provocou para conseguir a luta, porque viu que é assim que tá agora, né? Se você fala, você tem que criar um buzz para conseguir a luta. Mas uma vez que ele conseguiu a luta, que ele já tá aqui e tal, ou foi respeitoso, tô chegando, não sou daqui, vou primeiro ser amigo para depois, quando chegar lá na hora da briga mesmo, da luta mesmo, aí eu solto os cachorros. E Adriano, você comentou aí de quando ele veio ao Rio. Quando ele veio ao Rio, você teve a oportunidade de falar com ele, você fez uma entrevista bem legal no combate.com. E quando você fala em Havaí, né, Havaí, a primeira coisa que vem na cabeça da galera é o surf. Então a gente já fica, pô, será que o Max Holloway surfa? Que tipo de hobby ele tem ou teve quando era mais novo? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele é um cara que gosta de game, ou já teve algum tipo de experiência com League of Legends, que é um jogo muito famoso hoje em dia, é mais ou menos por aí? Olha, na verdade ele surfa também, mas ele começou a surfar mais velho, não tem tanto tempo assim, ele surfa longboard, isso ele me contou que ele surfa longboard, quando ele era mais novo ele não tinha isso, ele curtia mais jogar beisebol, ele inclusive pensou em virar jogador de beisebol, tentou conseguir média para conseguir uma bolsa para jogar beisebol na faculdade, mas acabou que entrou o kickboxing na vida dele e ele esqueceu do beisebol e resolveu lutar, né? Agora o videogame, cara, eu acho que ele que não chega a ser, acho que é como todo jovem, né? E até toda a galera da minha geração, já tô com 35 anos, ele é mais novo, ele é mais próximo da sua geração, mas toda a galera jovem desde os anos 80, assim, o hobby é videogame, né? E ele curte também. Teve aqui uma matéria do Sport TV, né? Que juntou ele com uma galera do League of Legends e tal. E aí ele aprendeu como é que é realmente os caras mais top, né? Que nem a gente tá vendo agora no Globo Esporte também, né? O Thiago Armar vendo que é o pessoal da luta, né? No videogame também, você não sai tão, você não sai mais ficado que nem na luta, mas quando é os caras profissionais, é outro nível de game. Os caras detonam todo mundo. Então, ou seja, acho que pra ele é mais uma coisa de hobby, mais uma brincadeira, assim, tanto quanto pra qualquer um de nós, assim, que gosta de jogar videogame. Tá certo. Agora, Adriano, falando da luta, pra quem não sabe, essa luta nas casas de apostas tem odds apertadíssimos. O José Aldo, ele oferece um rendimento de 83% se vencer, enquanto o Holloway oferece 90% de rendimento. O Aldo é favorito por muito pouco. E eu, a minha visão dessa luta, eu concordo com isso, eu acho o José Aldo também favorito, mas de forma apertada, porque por mais que o José Aldo, ele seja um cara mais experiente, ele é o campeão, vai estar lutando em casa, tem muitos pontos a favor. A única coisa que me preocupa é uma coisa que eu já falo sobre o José Aldo há muito tempo, e ele fez muito na luta contra o Frank Edgar. O Aldo, ele quando enfrentou o Frank Edgar, é claro, às vezes foi por conta de ser um adversário como o Edgar, diante do Holloway, que é um cara de envergadura um pouco maior, pode ser diferente, mas enfim, o que me incomodou muito foi a esquiva do Aldo para trás, jogando a cabeça para trás. Ele fez muito isso contra o Frank Edgar, e se ele fizer isso contra o Holloway vai acertar ele muito, porque ele é como a gente não chega nem a ser um cacuete, né? O Cigano começou a fazer muito isso depois de muito tempo, mas é aquela coisa do rival atacá-lo e ele fazer a esquiva pro lado ou pra trás. E se tratando de um cara que não é o Chad Mendes, que tem braço curto, não é o Frank Edgar, que tem braço curto, o Holloway tem um braço comprido, eu acho que isso pode acabar complicando ele. Eu espero que tenha sido simplesmente uma estratégia especial contra o tipo de lutador que era o Frank Edgar, que tem uma envergadura muito menor. melhor. Mas foi o tipo de coisa que quando eu vi me preocupou um pouco. Mesmo assim, eu continuo tratando o José Aldo como favorito. Eu acho que ele tem mais armas. Se ele tiver qualquer tipo de complicação na trocação, acho que ele não teria grandes dificuldades de botar essa luta pro chão. E acho que talvez até no gás, o Aldo, apesar de estar menos ativo durante os últimos anos do que o Holloway, eu acho que até no gás o Aldo é mais preparado, né? O Holloway nunca fez uma luta de 5 rounds contra o Pettis, era previsto para 5 rounds, mas ele nocauteou no terceiro. Resumindo, o meu palpite é na vitória do Aldo, mas assim, uma luta que é perigosa. Acho que ele vence na decisão com tensão, com bastante emoção. O que você acha, Adriano? O Holloway, ele já fez uma luta de 5 rounds, mas foi há muito tempo, né? Foi antes do UFC e foi 5 rounds e ele venceu. É. E ele disse que se sentiu super bem, ganhou a luta. Então, ou seja, ele já teve essa experiência mesmo tendo sido há um tempo atrás. Agora, eu acho que essa esquiva do Aldo, digamos, on point, né? É no ponto certo. Ele sabe quando dá, onde dá, o que fazer. Isso que é a parte da excelência técnica do Aldo também, né? O que é o perigoso, acho que, por exemplo, quando o Cigano faz, é que ele se deixa muito pressionar contra a grade, né? Ele sempre luta muito próximo da grade, e aí isso daí tira o espaço dele para soltar o gancho dele, cruzado, overhand, né? Que é a principal arma dele, deixa ele pressionado ainda mais contra peso pesado. Se estiver encurralado, já era, né? É difícil de você sair dali. O Aldo não, eu vejo ele se deixando pouco ficar ali, ele tá sempre circulando antes de chegar, ele tem uma noção boa de espaço ali. Quando ele tá pressionado contra a grade, é mais quando o cara tenta uma queda mesmo, e aí ele sabe usar muito bem a grade para se levantar, para impedir a queda, né? Geralmente ele nem chega a ser derrubado, ele consegue impedir a queda, escalar a grade com os pés, enfim. Eu acho que para essa luta, cara, o perigo mora aí também um pouco, sim, porque o Holloway é um trocador habilidoso. E como é que a gente vai duvidar de um cara que ganhou do Anthony Pérez, por exemplo, né? Do Cub Swanson, dois excelentes trocadores, e também que no caso do Swanson também, que tem um excelente esquiva também, né? Mas acho que a principal arma do Holloway aí vai ser o coração dele, realmente, a raça, um cara que não desiste, que vai aguentar o que o Aldo der pra ele, o que o Aldo jogar. Mas acredito no Aldo, cara. Acredito que ele não vai ter problema quanto a isso da esquiva, não. Acho que ele deve estar bem estudado. A minha preocupação maior é, na verdade, com a cabeça do Aldo, né? O quanto que ele está focado na luta, o quanto que ele está focado em defender esse cinturão, visto que ele está frustrado com o UFC, tem falado muito e que está pensando em fazer carreira no boxe, fazer outras coisas da vida. Então, né, essa é mais a minha questão, se o Aldo vai estar 100% focado como ele já esteve em outras lutas. Mas acho que ele é tecnicamente superior. Tá certo. Agora, pra gente finalizar, Adriano, falando agora do UFC Rio em geral. No evento teria o Anderson Silva, né, contra o Kelvin Gastelum. Essa luta acabou saindo e meio que como substituta, né, chegou a luta do Vitor Belfort contra o Nate. Fazendo uma análise geral assim, você acha que é um evento com a cara do Rio? Quando eu digo com a cara do Rio, a gente sabe que a gente sempre espera, quando um evento numerado chega ao Rio, que seja aquele evento pra chamar a atenção do mundo inteiro. O último que teve no Rio numerado, se eu não me engano, foi exatamente o da Honda contra a Beth. A gente já teve Fight Night com o Demian Lafleur na luta principal e tudo mais. Mas o histórico são sempre de eventos grandiosos. Você acha que esse evento cumpre o seu papel para manter o nível de eventos grandiosos no Rio de Janeiro? Ou você acha que ficou um pouco a desejar com a saída do Anderson? É claro que o Anderson e o Vitor, eles estão num patamar bem parecido, né? O Anderson, de popularidade, ele ganha do Vitor por pouco, na minha opinião. Mas assim, o card em geral, a gente tem Claudinha Gadelha, tem Eric Silva, tá o Borrachinha aí, no Paulo Borrachinha no card principal, cara de sapato, enfim, o evento em geral como um todo, você acha que é aquele evento que o fã vai cheio de vontade pra assistir, ou você acha que podia ter sido um pouco melhor organizado? Ó, sinceramente, Coutinho, eu acho que ficou aquém, cara. Já quando era Aldo e Anderson e Claudinha, eu já achava pouco, né? Mas o Anderson ainda tem um nome, né, muito grande, é um cara que sempre teve de headliner de eventos de pay-per-view, né, de eventos numerados, recordista de vitórias consecutivas do UFC, recordista de defesas de cinturão do UFC, considerado por muitos o melhor de todos os tempos. e estava fazendo uma luta relevante, né? Na verdade, ele vem de uma vitória, né? E ia enfrentar um garoto que estava em ascensão na categoria, ou seja, era uma luta relevante. Se ele vencesse, pô, voltava a ser realista, pensar nele numa disputa para na disputa do cinturão, né? Tinha um apelo maior, mas sem o Anderson, trazer o Vitor, que vem de 3 derrotas consecutivas, né? Com uma tendo sido revogada por causa do lance do doping do Gaston. De fato, que a gente viu no octógono, são 3 derrotas consecutivas do Vitor se despedindo, seja do UFC só ou da carreira, mas é uma despedida contra o Nate Marquardt, outro cara que não está no seu melhor momento, já passou dos seus melhores momentos. É aquela luta, assim, claro, ele tem um nome, vai ser uma festa para ele, né? Uma festa de reconhecimento da carreira dele, principalmente dentro do UFC, onde ele teve as maiores glórias dele, mas não é o evento que faz você, putz, eu tenho que assistir esse evento, quero muito ver esse evento. A luta do Zé Aldo é uma luta intrigante, uma luta boa. A luta da Claudinha é uma luta boa também, intrigante entre duas tops. O Vitor também, mas de resto, né, são promessas, são caras que são bons, mas que nenhum deles faz você, caramba, quero muito ver. E a maior prova disso é o Borrachinha tá já no card principal. O Borrachinha pode ser um grande astro, pode ser que daqui a um ano, daqui a duas lutas, né, talvez até depois dessa luta a gente esteja, uau, quero ver muito a próxima luta do Borrachinha. Agora, a primeira luta dele no UFC foi uma luta de menos de 2 minutos, se não me engano, né, um nocaute na primeira luta do card, claro, antes. Aí ele pegou um cara desconhecido, ainda tá na segunda luta dele no UFC. Não é um cara que, caramba, eu preciso ver essa luta dele, vou pagar o dinheiro do ingresso para ver essa luta. É um cara que, legal, uma boa luta, uma luta interessante, um lutador. É um cara que, se tivesse no card preliminar, caramba, vou ver esse cara também. Esse cara, eu tô intrigado por ele. Agora, no principal, que deveria ser as principais astros, né? Então, realmente, acho que não é só o Borrachinha, né? O Eric Silva, que é um cara que já teve aquela promessa, hoje em dia já a gente não tem aquela mesma expectativa sobre ele. Não inspira mais tanta confiança, né? Não inspira mais tanta confiança. Claro, pode, tomara que vença e faça a gente falar sobre ele novamente. Sim. Mas não é o cara de sapato que foi campeão do TUF, mas que também nas últimas lutas vem mediano, vem com altos e baixos. Enfim, o resto do card não tá tão forte, assim, não tá tão estelar como a gente esperaria de um evento desse nível, né, desse porte. Então acho que sim, deixou aquém. Não é aquele evento pay-per-view, é um evento que tem uma luta de título e e duas lutas ali de certo interesse, mas de resto é um card normal, né? Um fight night. Bom, e assim a gente fecha a nossa conta desse podcast MMA Ganhador, 5ª edição. Adriano, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado pela contribuição. E nos vemos durante a semana, né? Convida a galera aí para acompanhar a cobertura do combate.com desse UFC Rio. Coutinho, eu que agradeço aí a participação, o convite para participar no podcast. Um abraço para todos os leitores aí do Ganhador. E vamos, com certeza, vamos se encontrar aí, vamos fazer muita piada, cobrir muitos momentos aí dessas lutas aí, porque apesar de não ter os grandes nomes, tenho certeza que vão ser grandes lutas e a gente vai ter grandes momentos saindo aí desse evento. Galera do Mundo das Lutas, por hoje é só. Eu volto na semana que vem. Lembrando que você que quiser participar do podcast MMA Ganhador, você pode mandar sua pergunta pra gente responder aqui no nosso programa. Mande a pergunta pelos comentários lá no ganhador.com ou marque a hashtag podcast MMA nas redes sociais do Ganhador também. Eu sou o Coutinho, falo sobre o mundo das lutas. Esse foi o podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem.